Houston, we've had a problem. Desfilando em Marte, em Marte, em Marte. Baku e Cajemembro, Cajemembro, Cajemembro. Sente o clima, o groove, o groove, o groove. É um buraco negro. Vem abrindo no espaço, no espaço, no espaço. Uma linha de fuga, de fuga, de fuga. Minha escola de samba, de samba. Tcheco, reco, pandeiro, pandeiro, pandeiro. Olha o mestre sala, mestre sala, sala. Olha a porta, bandeira, bandeira, bandeira. Tá tudo em mesmo roxo. Desfilando na lua, na lua. As passistas no espaço, no espaço, no espaço. Os carros alegóricos, alegóricos, alegóricos. A comissão de frente, de frente, de frente.